Salvador, bom dia, o TAN 3152, com a informação Delta, autorização. TAN 3152, confirmado o plano. Foi feito ontem, ele é para 04, na 0410. Checando só um minutinho, tá 352. Claro, CFG, se possível, coordenar o nível 270. Gratando 352 na frente, por favor. Destino Maceió, 270. Afirmo. Tente só um minuto. Salvador, boa noite, azul 4178, tá uma milha do estado. Azul 4178, ajuste no 012, 612, o vento 1, 20 graus, 120 graus com 8 nós, tem livre pouso, pistão no 0. Autorizado pouso, pistão no 0, ajuste 1012, 4178. Salvador, Euro 994 para Puxa e Salamelo, posição 4. Me chamou para Puxa? O Gol no 994, senhor. 04 está livre, chame táxi, Gol 994. Entre, viu, Puxa e Salamelo, 994. Autorizado, boa noite, 9 meia, chame táxi. Chama. 4178, no solo 23, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Segue via Alfa, da reportante da Juliette, na sua escuta o táxi 4178. Salvador, agora mais uma chamada para o táxi. 131 agora, o nome é de 2:23 e está na Salvador. India Alfa, reporte pronto, pista 10, o 994, ajuste no 012. Na 012, India Alfa, reporte pronto, 994. Azul 4178. Sargento, prossiga. Só por curiosidade mesmo, a 430 Zulu, a pista 10 fecha mesmo para emborrachamento ou hoje não vai fechar? Hoje, chegou notando, não está previsto não, vai funcionar normal. Beleza, valeu. Sargento Salvador, do normal das partes para estar pronto, não pode esperar. Linha, decola pista no 0994, vento 120 graus, 120 graus com 05 nós. Gente, linha, decola pista no 0994. O Gol 1896 está pronto para táxi com 137 a bordo, alternando Fortaleza com 2:50 de autonomia. Segunda direita via Indy Alpha, reporte ponto espera da 10 pronto, ajuste no 012, boa noite 96. Segunda direita, Índia Alfa reportada pronto, ponto espera da 1-2-1-0-1-8-9-6, com 1-0-1-2, no ajuste. Patrono 78, via Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, patrono 78. 3152, pronto, cópia. Afirmativo, tá 3152. Patrono 52, Maceió, 270, autorizado, Peruísque 58, aerovia até Orago, após direto Maceió, decola da 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5067. Controle 119.35. Portanto, 3152, sequência autorizada nível 270 para Maceió, via Brasilu 58. Direto após Oraco. Decola da 10, no PT da Pouco, transição Caju, aciona 5067, controle 119.35. Portanto, 3152. Só aerovia Upper Whisky 58 até Orágua, por direto Maceió. Ok, Upper Whisky 58 até Orágua e após Maceió. Correto, Padrão 52, portão 8, chame pronto, pushback. Espera 10, pronto, 8, mantenha. Ali mantém, boa noite, 96. Eu mantém. 994, decola 27, controle 109.35, tem um bom voo, bom dia. 3935, obrigado, bom trabalho, 994. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, TAM 3226, senta a informação Delta, autorização para Natal, por gentileza. Tem horário do plano? Então aqui já está vencido, 0342, fez alguma DLA? Eu vou checar aqui com a despacho. Livre decolagem, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, com 0, 5 nós. Livre decolagem, então, no 0, 1, 8, 9, 6. Ô, Torre, o TAM 3226? Sim. Prefeito Andeliá para as 4h30, Zulu. Vou checar só um minuto, TAM 3226. O nível solicitado 370, não é isso? Isso, afirmativo. Sete no quatro, na escuta, na torre. O horário que eu tenho aqui do plano tá vencido, 0329, o senhor vai prosseguir o mesmo destino, fez uma DLA? Segundo a nossa coordenação aqui, já tá com o DLA pra 4. Opa! Ativo, copiei, só chame pronto, pushback. 9-6, decola 30, controle 1935, tomou voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia, Gono 896. Salvador, Gono 606, bom dia. Bom dia, Gono 606, só um minuto, cópia, Campina Grande. Correção 3152 para posicionar no 08. Q1 7, 1-4, autorizado no 2, chame táxi. 3152 no 8, autorizado, chame táxi. Porta na passagem, TAM 3152. TAM 3520, chamou a torre. Autorização para Aracaju, Central. Gente, mantém escuta e aguarde. TAM 3520, copia? Passou, Salvador, era Aracaju, nível 190, repetitivo, decola com curva esquerda, subida Puca até Jama, para Jama direto. Acione 5071 no controle 119.35. Autorizado então, nível 190 para Aracaju, decola com curva esquerda, Puca até Jama. Senhor ativo, Puca, Jama, Aracaju. Chame para puxa, senhor. Puca, Jama, Aracaju, camarada, 3. O número 06, cópia. Cópia, 06. Salvador, Campina Grande, nível 390. Via Pesulo 10 até Nilma, após direto. Decola com curva esquerda, subida Puca, transição Zitar. O controle 119.35, transponda 5053. Ativo, 2390, acompanha o dono. Decola dando 0, curva esquerda, perfil Puca, Zitar. Via Pesulo 10, Nilma, após direto. 1935, controle chama. Após o transporte 5-0-3 com o Neverman. Correto, time pronto. Correio, Santa 3226. Eu estou encontrado aqui com o PLN, procurando saber aqui do seu plano, ok? Se realmente eles receberam lá a DLA. Só um minuto. Tá bom. Copiado, altímetro 1012, táxi à direita, chame alinhado e pronto para decolagem, no 714. Táxi à direita, chame alinhado e pronto na 110, voo no 714. Salvador, TAM 3152, cumpriu a BD 167, temos 2 horas de autonomia, alternamos Aracaju para o táxi. É, 3152, copiei 167, Aracaju, qual é a autonomia? 2 horas. Ah, ok, copiado, táxi via Apache em Alfa, chama meu ponto de espera pronto, altímetro 1012. Táxi via Apache, Índia, via Alfa. O 714 tem livre, alinhar e decolar, vento 110 graus, 05 nós. É, decolar o voo 714. É, ator, voo 606 para puxa de estacionamento 23. 606, aguarde. Ativo, aguardando, 606. 3520 para puxa de estacionamento 1. 3520, número 2 no setor, aguarde. Então 3226, cópia. Prossiga, senhor. Salvador Natal, nível 370, via Pesulo 10, decola com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, acione o transponder 5045, o controle em 1935, o TAM 3226. Certo, autorizado Natal no 370, via Pesulo 10, saída Puca, Zipar, controle 119.35, transponder 5045, TAM 3226. Chame para puxa sonar. Está pronto para o puxa sonar, está no 07. O meu 06, após a passagem do trânsito retaguarda, agora inicia o portão 3, ok? Passa para o lado da TAM. Passa para o lado da TAM. confirmo. Plano 35 do. Plano 3226 da ponte 7, vai iniciar de imediato, confirmo? Afirmativo. Ok, inicia na ponte 7 imediato, chame táxi. Para táxi, plano 3226. No 714, decolado aos 39, chame de 935, bom dia. 1935, obrigado, bom trabalho, 714. Para o táxi do Dan 3226 com 136 a bordo, 3 horas e 5, aterrando em Fortaleza. Fortaleza 3 e 5, qual o POB? 136 POB. Ok, copiado, autorizado o táxi, vai seguir o 737 da Gol, meu ponto de espera torre 186, 1000 e correção.